que no meu caso, só que no meu caso, saiu tudo errado, saiu tudo errado. Se o tempo apaga dessa vez, não apagou. Pra falar a verdade, a falar a verdade, na realidade, na realidade, é que pra você. Tudo que tem teor alcoólico eu já tomei. Todas as cores de mesinhas de boteco eu zerei. Serve de nada as ressacas que eu tô tendo. É só uma gastação de dinheiro e de tempo. Estourei meu limite, ainda tem 7 meses. Ô, saudade que bate sem educação. Tô de boa, tô curtindo, tô com outra. Quando eu tô quase esquecendo, ela senta a mão. Ô, saudade que bate sem educação. Ela não respeita minha superação. Ô, saudade que bate sem educação. Tô de boa, tô curtindo, tô com outra. Quando eu tô quase esquecendo, ela senta a mão. Ô, saudade que bate sem educação. Ela não respeita minha superação. Que honra pra nós, viu? Que honra. Ei, saudade! Serve de nada, né? Serve de nada a ressaca que eu tô tendo. É só uma gastação de dinheiro e de tempo. Estourei meu limite, ainda tem sentimento. E aí? Ô, saudade que bate sem educação. Tô de boa, tô curtindo, tô com outra. Quando eu tô quase esquecendo, ela senta a mão. Ô, saudade que bate sem educação. Ela não respeita a minha superação. Ô, saudade que bate sem educação. Ô, saudade que bate sem educação. Ela não respeita a minha superação. João Neto e Frederico e Hugo Guilherme. Você sintoniza Rádio da Cidade. Marília, enquanto eu viver, você viverá. Depois de passar os perrengues daqueles amores que só o que sente, tanto tempo negociando o final que a gente já tinha na mente, a gente fica meio sem juízo, enxergando coisa bonita no escuro. Quando acende a luz, nem é tudo isso, todo um prejuízo disfarçado de louco. Não abra a geladeira com fome, nem o seu coração. Não se cura um problema com outro. Amar também é inteligência. Do que não vira amor, vira experiência. Coisa bonita no escuro. Quando acende a luz, nem é tudo isso, outro prejuízo disfarçado de lucro.